Thank you. 02 airborne at 35 departure control on frequency 120.80. After departure 120.80, bye bye, our flight sensor 302. Request level 6 with 02 Bravo. Your April and the runway wants to take off. April, I confirm a runway that you want to take off, runway 10 or 17. Runway 1. Okay, stand by a minute for coffee. Papa Bobai, Nissan, Quebec, Foxtrot. 9320 para nosso ataque com 503 e 20. Taxi via NG Alpha no ponte Peradal no 021 1895 QNH 1021. Bom voo. Ele 21, NG Alpha no ponte Peradal 1895. Bom trabalho, até a próxima. Parte, Alice Sierra Romeu, apenas confirmando, inicialmente irá prosseguir para o setor norte após chegar para Morro de São Paulo. Aqui é pés, meu pés. Sente Salvador para Grupo de Zulu, inicialmente sobre voo do Cedo Norte, após segue Morro de São Paulo, mil pés. Decola da 107, comprou a Norte. 1208, controle, acione 0133 no transponder. Papá, papá, Tiara e Sierra, Romeu. Ouviu o pátio? Tá 04 a bordo, acionamento, taxa de decolagem com a torre 1-18 decimal 95. Papai Charles Serra, o meu prossiga. Gente, confirma, decola direto do pátio 5? Autorizado, prosseguir táxi de baixa altura, ingressar a cabeceira, ingressar a pistola 7, decolar a partir da cabeceira. Vento é 140 graus, 13 nós, o ajuste de altímetro 9021. 9021, um ajuste, prossegue a baixa altura, com forma na construção. 250, azul 9003. Reduza para 220. Reduzindo 220, azul 9003. Isso que eu falei, pessoal, não pode? Ah, eu comprar. Zero Six on board, choose Sarah Bentex, contact Tower now, 1-8-95, papapapá, uniforme Quebec, Fox. 1-8-95, with Tower, to Sarah Bentex. Autorizado, prosseguir, 130 graus, 13 nós, o ajuste no 1021, reporte fora do solo. 021, fora do solo. Confirme. Papá, papá, uniforme, Quebec, Fox, Trot, clear to start up, coming for taxi. Papá, papá, Charlie Serra, Novo, Romeu, autorizado prosseguir com Pro Norte, chama controle, frequência 120, decimal 80. Chama agora o controle, senhor, grato. Controle Salvador, muito bom dia, papá, papá, Charlie Serra, Romeu. Papa, papa, Charlie Serra Romeu, mantenha sobre regras de voo visual, confirme suas intenções. Priori 2360 aqui no setor norte, afastar 2 milhas. E daqui a 2 minutos informe se vamos tentar fazer um DGL ou não. Gente, Charlie Serra Romeu, reporte para regresso. Reporte para regresso, senhora, obrigado. Zero. Voo 9320, aliar e manter pistola 0. Nem mantém. Duas zero milhas. Até duas milhas, senhor. Cruzou 5 mil pés para 4 mil pés, alto 9003. Fazendo 9003, desça 3 mil pés, aguarde atualização do procedimento, desça para 3 mil pés, dividido para 2009. 3 mil pés, 2009, alto 9003. Vale, Serra Romeu, retorne na frequência da torre 1 no 8 decimal 95. Retorna agora na frequência da torre, senhora, obrigado. Na sua escuta, senhora. Mantenha o setor norte do aeródromo sem interferir com o eixo de decolagem da 1028. Até no setor sem interferir e na sua escuta permanente, senhor. 19320, forma o tráfego helicóptero Robson 66 à sua esquerda, mantendo a vertical da Lauro de Freitas, não vai interferir com a sua decolagem. O helicóptero mantendo 500 pés. Autorizada a decolagem, pista 1-0. O vento é 1-20 graus, 1-1 nós, o ajuste do altímetro 1-0-2-1. Gente do tráfego, 500 pés, na linha de colo 1-0, gol 1-9-3-2-0. Papapá, Charlie Serra Romeu, informa o tráfego, iniciando a decolagem, pista 1-0, é um Boeing 737-800, vai manter pro até 2 mil pés, depois vai iniciar a curva à esquerda. Ciente do tráfego, senhor, também não me interviro. Vou manter aqui o setor por mais alguns minutos, de 3 a 5 minutos, com o TGF, senhor. Certo. Y 7302, contato final Recife, frequency 126.85. 126.85, 7302, bye bye. Estabilizado, 0048 no X-ray. Azul 5048, completando o procedimento, chame torre 1 no 8 decimal 95. 8.95, logo. Azul 9003, desça 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS que foi da pista 10, reposte no curso localizador, inicie redução para 1709. Confirmando para o Azul 9003, senhora. Afirmativo, reduza para 1709, irá ser tráfego da companhia, agora 1 minuto passou dona, com um ground speed de 1759. Gente, reduzindo 1709, Azul 9003, descendo para 2 mil pés, autorizado o final do ILS X-Ray, pista 1-0. Curva direita, vai ao Leder Umi, controle 208, transponder 5030, voo no 556. Amanhã sim, grupo de vexilamento. Vai chamar. De graça. Pelo Salvador, 9320, passa 3 mil. Voo 9320, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 370, via saída Momo. 370, Momo, poderia coordenar, se possível, a proa de Bangu? Voo 9320, autorizado voar na proa de Cogibo. Proa de Cogibo. Final do ILS X-Ray, pista 1-0, 3 milhas para o externo, azul 9003. 9003, camisou em 1-8, decimal 95. 395. Torre Salvador, uma boa, azul 9003, a 2 milhas do externo, final do X-Ray, pista 1-0. Azul 9003, continue a aproximação, manda a localização. Prossegue na aproximação, guarda 9003. Papapá, uniforme Quebec Fox Trot, clear to taxi to Hope Point Runway, vamos confirmar Hope Point taxi aí, papá. Oi, Salvador, Charles Serra Romeu, agora livre lá no setor, para coordenação, esperando a determinação para transferir, para cruzar para litoral, senhor. Confirmando, agora a intenção é cruzar o eixo do campo e prosseguir litoral sul até o Morro de São Paulo, confirma? Afirmativo, senhor. Gente, acompanhe o eixo da Estrada do Coco, aguardando instruções para o cruzamento. Informa um Embraer da Azul a 5 milhas da cabeceira 190. Mantenha o setor norte aguardando instruções, sem interferir com o eixo de aproximação. Mantenha a linha do Coco aguardando instruções, senhor, sem interferir com o eixo. Azul 5048, direito no 219, sol. Direito no 219, sol, 5048. Azul 9003, autorizado pouso, pistão 90, vento 120 graus, 11 nós, ajuste de altímetro, 1021. Forma o tráfego à sua esquerda, Robson 66, retorno sobrevoo, linha da Estrada do Coco, não interfere, aproximação 10. Sente, livre pouso, pistão 90, azul 9003, 1021. Roger, clear to line up and maintain runway 17. O 9320, chame centro Recife em 126.85, solicite a prova de frute. 2685 vai chamar o centro Recife, obrigado pela coordenação, 9320. Afirmativo, senhor. Condição de cruzar o campo à retaguarda do tráfego? Afirmativo, senhor. Gente, prossegue o cruzamento do campo à retaguarda do tráfego na curta da 190. Na vertical do farol de Itapuã, chama o controle no 208. Então, cruzará o campo na retaguarda do 09, para Pouso Azul e no, na vertical do farol de Itapuã, transfere para o controle, senhor. 3895, está autorizado, pushback no 08, chega para o táxi. Voltaria para o táxi, 9003, próximo à direita no 21 decimal 9. Direita 219, azul 9003. Azul 9003. Alfa antes da Juliette, 9003. Uno 455, a sua identificação desse nível de voo 060 via chegada Mari. Acelera agora o controle, senhor. Obrigado pelo regresso. Salvador, Papa Papa Charles Serra Romeu. Papa Papa Charles Serra Romeu, mantenha sobre a regra de voo visual 500 pés via litoral. Reporte livrando o farol da barra. Quando possível, ser chamada de pouso. Reportará livrando o farol da barra. Helicóptero, mantendo em corredor axé, em 500 feet. Clear to take off runway 17, the wind is 120 degrees, 13 knots, and altimeter setting 1021. 1021. Romeu, estima mais um minuto. Gente. Diga, Maria. Boa tarde. Localizador azul 4076. Azul 4076, chame torre 198 decimal 95. 1895, azul 4076. 1962, Vana Pro de TAP. Pro de TAP, 962. 1145, Vana Pro de TAP. TAP, azul 4076. Salvador Departed Frequency, good morning, papapá, be uniform, get back to Foxtrot. 477, final de 7 minutos. Climbing, mantém flight level 380, Dial Departure. Climb level 380, Dial Departure, uniform, get back to Foxtrot. Autorizado posto de turno 0, vento é 120 graus 149, o ajuste ao chão turno 0, 121. Ambiente autorizado pouso no 0 azul 4076. Tente voar na proa de Paripe, reporte Paripe, ingresso interrolado. Pode parar, ingresso interrolado. 5-5-6, segue via Indy Alpha no ponte Ferro da 1-0, torre 1-895, QNH 1-0-2-1. Indy Alpha, ponte Ferro, torre 295, 1021, voa 5-5-6. Azul 9003, Juliette 01 no portão. Juliette 01, 9003. Paráfico Gostar Lima 293, informação Lima, autorização Galeão 360. 6213 para o Galeão, 360 autorizado via rota, via fala da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208 controle, acione 5043 no transponder. Autorizado Galeão, nível 360, uniforme novembro 857, extensão Irume. Saída da Euleda Videv, com controle 120.8, transporte 043, saída 6293. 6293, saída da Euleda, após Leda Irume. 2 novembro 857, segue conforme. 5043, o transponder. Assim, o Dael, Leda, Irume, uniforme 87, transponder 5043, o Xanay 6213. Chega para o feedback do momento. Tá lá. Para o taxa 3.95, a bordo, com 3.45. 395, confio o PLB e alternativa? A bordo, com 3.45. Na 3895, segue via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 21, no Golgo. Indy Alpha, ponto de espera 3895, obrigado, bom dia. Salvador, poderia confirmar o vento 4076. 4076, autorizado o posto 10, vento 120 graus 139, ajuste o altímetro 0021. Obrigado. 1962, desça 2 mil pés, ajuste 1021 no livro de LS X2, é pista 10, reporte no localizador. 2 mil pés, 621, autorizado de LS 9610. Aeronave da TAM, via Engie Alpha, no ponto de Feradão 10, torre 1, 1895, QNH 1021. Gente, via Engie Alpha, ponto de Feradão 10, 1895, 1021, 2285. Ram 3216, sua identificação, desça nível de voo 050 via chegada Mário. Uno 455, desça 4 mil pés, ajustado 1021. 4021, voo 455. Autoriza para a rotatória para o Vitorinho da Juliette? Aguarde, Vitorinho da Juliette. Júlia. Para encerrar meu serviço, está terminado com o voo. Mais um ajuste altímetro no 021. Livre de falar, altímetro no 0, 1021, voo no 556. Primo via Alfa Juliette para o portão 02, para 77B, obrigado. Dado um pequeno desvio à direita, na proa 050, aproximadamente. Tente o TAM 321, meia reposta quando possível para o AITAB. Mantive, montará quando possível para o AITAB, TAM 321. Batam com Vitorinho de Juliette, qual sim a atitude que está mantendo? Mundo 1510, certinho. Tente o Vitorinho de Juliette. Qual atitude que recebe do Vitorinho de Juliette, cara? Ainda não recebo chamado tarde. Salvador, bolsinha, tem 3, 2, 3, 4, 5, 6. Negativo, Vitorinho e Juliette. Pode ter ponto esperado ao nosso. Papapa, Uniforme, Quebec, Foxtrot, contact now, frequency 125.1. 125.1, Uniforme, Quebec, Foxtrot. Continuar 5, aliar e manter isso no azar. Ali, Marlena, no azar, no azar. Solidar, quanta fora, Vitorinho de Leste. Moro 208, moro 556. Autorizada 4.000 ou 2.000? Uno 455, autorizado descida 3.000 pés agora. Ajustado 1021. 3.000, 1021, 456. Controle Uno 556, passa 1.500 pés da El. Uno 556, contato para a decolagem, submantém nível de voo 360 via saída da El. Sobe ao nível 360 via da El, Uno 556. Turim de Juliette, desça para 1.000 pés. PLS, 962. Uno 962, complexo com a torre 1 no 8, decimal 95. 1895, boa. Tente TAM 3.2.1.6. TAM 3.8.9.5. Autorizado decolagem pistão na 0, vento 1, 2.0 graus no 4, mais o ajuste altímetro na 0.2.1. Livre decolagem 3.8.9.5. Bom, 4.5.5.2.5, autorizado LSX6. Passaria 2.2.2.5, está pronto, não pode esperar da 1.0. Passarei 2225, mantém o ponto de espera da 1.0. Mantém. Rigol 962, boa tarde. Voo 962, continue a aproximação, aguardando a autorização de voo. Batango Vitor Índia Juliette, torre 1 no 8 decimal 95. Torre no 8 95, Vitor Índia Juliette. Pessoal, boa tarde, vou matando o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, autorizado final da 197, reporte na vertical da RMA, programa esperas com curvas pela esquerda. Vieta, Vitor Índia Juliette, autorizado final da 197, reporta final da RMA, programando para espera pela esquerda. Escoque 5017. 62, autorizado pouso de turno 0, vento 120 graus 14 nós, o ajuste altímetro no 021. 621, autorizado pouso, turno 962. 03895, acionando o código 5027, controle no 208. 27. 5027, estacionado, querido. É 356, acione identificação, desça nível de voo 060 via chegada da EL. 060 via, 6356. Destino via chegada Mari, o Sané 6356. Via Mari, com localizador, voo 456. Voo no 455, chame torre 1 no 8 decimal 95. 295, tá mais. Salvador, boa tarde, gol 455, final LS 5600. Voo no 455, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. Toma o tráfego à sua esquerda, Papa Alfa 32, final da 17, não vai interferir. Tráfego em questão, efetuando esperas na terceira milha da final da 17, com curva pela esquerda. 4557, mantendo a aproximação. Juliette, efetua esperas na vertical da RMA com curvas pela esquerda, evitando o final da 1-0. Tráfego da Gol passando o marcador externo no momento. 5 milhas da cabeceira 1-0. Visual com tráfego, espera pela esquerda na vertical da RMA, Victorinha Juliette. Voo 962, solo 04, controle de solo no 219. Pega mais agora. Voo no 455, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus no 3 nós, ajuste de altímetro no 021. 621, pistão no 0, livre pouso, voo 1455, autorizado pouso, pistão no 0. Vento 120 graus 149, o ajuste no 021. Livre pouso 90, gol 455, B21. Ok. Estado 6356. 1556, chame Recife, 1125, decimal 1. 1251, gol 1556. 073, prossiga. Termino Marinha. Passaredo 2225, olhar e manter no zero. Mantenho no zero, 2225. Índia Juliette, confirma o pátio. Pátio da 10, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 97. O vento 120 graus, 14 nós, o ajuste altímetro 0021. Autorizado, Vitor Índia Juliette, autoriza o backtrack pós-pouso, Vitor Índia Juliette. Afirmo. Júlia. 1455, solo 07, direito 9219, solo. Direito 219, gol 455, até mais. Segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 455. Passarelo 2225, autorizado decolagem, pistão 90, vento. 120 graus, 13 nós, o ajuste altímetro 0021. Quebra decolagem 2225. Três vezes no meio, deixa 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS Extruída. Pista 10, reporte no localizador. 2000 pés, autorizado ILS Extruída, pista 10, reportará no localizador 32 no meio. Direito 95, chame Recife, na frequência 125, decimal 1. 25, bom dia. Passarelo 2225, decolado 08, controle 9208, bom voo. 208, bom domingo. Vitor Índia Juliette, autorizado backtrack, táxi pela pista ao estacionar a frequência livre. Eduardo. Boa noite, Zero Via Árvore, informa que não tem condições de cumprir o gradiente. Livre das restrições 2225 da Passarelo. Livre de restrições 2225. Passarelo 455, mantém da Juliette, botão que você vai prosseguir, enquanto eu chego para no momento, agora instante até que o mesmo se desocupe, o 1455. Zero a posição, bom 455. Mil pés, ajustado 1021. Mil pés. Todo 455, Juliette, portão 08. Juliette 08, bom 455. Essa aqui é a ativo livre das restrições do. Salvador, boa noite, 64, no 05, ciente da Lima. Boa noite, 64, ciente, agora de Cópia, para Aramaceó. Na sua escolha. Gente, eu faço na sequência aqui. 04, copia? Prossiga. CO 350 autorizado, via Anderson 17, decolada 10, primeira curva à direita, Arbor Elefa, 1208, controle, 5056, transponda. Só confirma o controle? 1208. Autorizado, anteônico, 350, pesolou 17, decola 10, curva direita, Arbor Elefa, 5056, transponda, 208, controle, gol 1864. 64 pela corrigida, saída para Fuca, transição Caju, primeira curva à esquerda, para Maceió, no 864. Agora Fuca, Aracaju à esquerda, então gol no 864. Tudo de vacinamento no 864. Lá é passar. Direto, Elefa, 2285. Canal 6356, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento de Elefa. Elefa, próximo localizador. Towers, good afternoon, Pioneiro 45, thanks for your hotel. Good job. Pioneiro 45, mantém hold point taxiway hotel. Pioneiro 45, mantém hold point taxiway hotel. Forma pequeno desvio à esquerda, 045 de proa, retornará tona em breve. Sem estacionar 6356. Aguardando autorização de pouso. Aguardando, 3216. Então 3216, confirmando, autorizado pouso, pistuna 0, vento 1,20 graus, 1,5 nós, o ajuste de altímetro no 020. 1,020, autorizado pouso, pistuna 0, então 3216. Azul 5021, Salvador Guarulhos, nível 360, via Pesulo 10. Legal da pistão 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5062, o transponder. Transponder. Aqui é o grupo de vacinamento, azul 5021. Gol 864, pushback, acionamento 05. 05 está autorizado, chame pro táxi. Vai chamar. Paulo Salvador, azul 4167. 4167, prossiga. Sente da Lima, está em autorização para 340, Campinas. Sente agora de o azul 4167. Saída prevista seria Block 1 ou não? Saída da El. Former traffic of Ocean Air, 2 miles out of Duna position. Brasileiro, só 5 Roger. Entre os runways, e se você quer, you'll be able to take off from Zero. Dan, you are clear to take off from Hotel Intersection. The wind is 130 degrees, 14 knots, and altimeter setting 1020. Copia Campinas. Salvador Campinas, 340 autorizado, via Angus 10. Após segue via rota. Decolando a 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5055 para escolha. 5055? 5055. Vida 340 autorizado, via 3-0, 1-0, pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, o controle no 208, o transponder 5055, azul 467. Correto, vim para o Bruce Beck, acionamento. Claro. Brazilian Air Force confirming. Pioneiro 45. Airborne at 19er. Clear to turn right. After turn right, the Coral departure. Coral departure. Pioneiro 45. Clear to turn right. After that, Coral departure. Salvador, Xenemia 356, está estabilizado no VLS, passou o céu. Xenemia 356, livre posto, pistão no 0, vento 1, 20 graus no 3 nós, ajuste altímetro no 0, 20. Livre posto na pistão 190, Xenemia 356. Pioneer 45, departure control, frequency 120.80. Pioneer 45. Radar contact on departure, climbing, maintain flight level 100, via Coral departure. Pioneer 45, climbing flight level 100, Coral departure. Gol no 064, mantenha o ponto de espera da 0. Manterá, gol no 064. Boa noite, 064. Em Coral. Pioneiro 45, Coral, direct Coral. Salvador, bandido de 6213, para o busback de estacionamento na posição 62. 62 já está autorizado, tem necessidade. Busback de estacionamento na 62. 3144, essa é uma identificação, desse nível de voo 050 via chegada Mário. Tran 3144, autorizado o Vana para o WhatsApp. Nove, só os 22. 864, autorizado decolagem pisto no zero, o vento 120 graus no nós, o ajuste altímetro no zero, 20. Ele decolagem no zero, voo 864. A 356 segue via Alfa, Chime antes da Juliette. Antes da Juliette, 3 para o táxi, 161 na borda, terra Guarulhos, 3 horas e 3 minutos. Confirme, por gentileza, dados de táxi. 161 na borda, alterna Guarulhos, 3 horas e 3 minutos. Segue via Indy Alpha no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1020. Oceano 6, 23, autorizado via PAC, ponto de espera da 10, 1095, 1020. Oceané 356, após a aeronave da companhia, inversa Juliette, para a remota 14. Atende a sinalizadores. E após a... vai para a 14, né? Zero 67, Guarulhos, copia? Prossiga, 67. 67, Guarulhos, 360, autorizado, via Alpuso 10, decolando 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Norte, 1208, controle, 5072, o transponder. Escola 360, 10, curva à direita, da El, Leda. 5072, confirme por favor o controle e a transmissão depois de Leda. Relativo. Dael, Leda, após Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa e o controle, 120.8, o gol 2067. 3267, Motiva, após Leda, Motiva, controle 208, C. Biógrafos bem, questionamento. Toma lá. Quatro nove oito para fazer resguardo de golpe. Luiz de Papá, gente, aguarde um instante. 6213, autorizado ingresso e decolagem de 0, vai pro 20 graus, 10 norte. Libra-linear e decolar, dono 0, linha 2, não tem. Libra-linear e decolar, pistão 0. Vento no 20 graus, 10 mais. Libra-linear e decolar, pistão 0, linha 2, não tem. Para 5 mil pés e 20 no 020, isso vai ficar bravo. Para 5 mil pés, isso vai ficar bravo. Salvador, o Gordo Garoto. Com informação, Lima. Fala, Salvador. Rua 3804, desce até o 050, sua identificação. Vamos ter essa prova mais quantas milhas? Acionamento a critério, chame pronto para cópia o 208. Trabalha pronto para cópia. Papa Romeu no Índia, Papá, confirmando o nível solicitado 045. Controle Salvador, bom dia, Sinair 6213, decolando o partido da El Leda. Bom dia, 6213, voa Leda, sobe 360. Direita Leda, 360, Sinair 6213. Boa noite, 64, estamos dentro. Controle, boa noite, 64. 64, chama agora o centro de exílio, no 2685, alterno 12545. 6555, obrigado. Corredor Axé, restritou no meu pés até a liberação do controle. Aciona no transponder 5047, controle Salvador. Opera 120.8. Decolagem da pista no 7, curva direita. Lente papá, cotejamento correto, confirme parte PAB. Tatá, chame a torre 1895 para acionamento de decolagem. O ajuste de altímetro na 020. Afirmo 1895. Decepcionamento com 2067. Portão 9 autorizado, chame táxi com 2067. Autorizado, chame táxi com 2067. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera torre 18 decimal 95, NH1020, azul 5021. Para o pushback e acionamento azul 4167 no portão 1. Aguarde, azul 4167. Confirme, 4167. Aguarde, um minuto, estimado. Ok, aguardando. Quanto você mandou para o período 2285? Confirme. 225, chama o centro. Recife no 288, alterno no 260, 2225. 220, bom trabalho. Obrigado, vovô. Azul 4167, autorizado, pois chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 4763, desce até o 090. 090-2773. Papá, Romeu, Zulinda, Papá, autorizado ingresso, decolagem, pistão na 7, vento 110 graus, 10 noite. Azul 5021, autorizado ingresso, decolagem, pistão na 0, vento 120 graus, 12 noite. Azul 4167, na escuta. Prossiga, 4167. Ok, mantenha a posição, aguarde nova autorização de push. Eita, vai parar então o pushback, então, 4167, quer que retorne? Não, não, pode manter a posição. Ok, vou manter a posição, 4167. O 2067, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1 no...